da guerra, o rei se ergueu. Senaqueribe veio, ameaçou o céu. Mas Ezequias, firme em oração, buscou. E com seus príncipes a cidade fortificou. Por que temer, povo? O Senhor é nosso abrigo. Com Ele ao nosso lado, não há mal que eu siga. O braço de carne, Ele não pode lutar. Mas o Deus de Israel é quem vai nos salvar. Esforçai-vos e não temais. O Senhor é nosso Deus. Ele é fiel em nossas lutas, nosso escudo em meio ao temor. Libertador, fortaleza, em ti confiamos, Senhor. Cartas de afronta. Vamos exaltar. Amém, Senhor.